Você pode até me chamar de acidente, mas você sabe que sou eu que dá certo na sua vida, né, velho? Portal do Arrocha. Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não quero. Pode mentir pra geral que a gente é só sexo. Você fala mal, mas depois me liga, porque na cama ninguém faz melhor. Apaga o meu contato da sua lista, mas só saudade sabe ele de cor. Quem sou eu? E sua boca xinga e coração chama de meu. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Que sente ódio, mas sente amor. O passatempo que nunca passou. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Que sente ódio, mas sente amor. O passatempo que nunca passou. Você é esquento, o cara com a rocha, meu filho. Mas sei que você fala mal. Você fala mal, mas depois me liga, porque na cama ninguém faz melhor. Apaga o meu contato da sua lista, mas a saudade sabe, sabe quem sou eu. E sua boca xinga e o coração chama de meu, véio. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Que sente ódio, mas sente amor. O passatempo que nunca passou. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Que sente ódio, mas sente amor. O passatempo que nunca passou. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que você quer. Que sente ódio, mas sente amor. O passatempo que nunca passou. Eu sou o erro que dá certo, a raiva que você quer por perto. Que sente ódio, mas sente amor. O passatempo que nunca passou. Mas é esquento, eu posso até ser.